Autorizado, chame táxi. Eco Papá Sierra. Salvador, azul 4107, no ponto de parada 28. Azul 4107, Alinda, cola pista 28. Vento 230 graus, 11 nós. Alinda, cola 28, 4107. Navio Metan, passa nível 120, chama centro Recife, frequência 1288, alternando 133, decimal 25, boa viagem. 282, 3325, Santa Rio Navio, obrigado, boa tarde. Autoriza voar USAN, o TEL 8001. 8001 autorizado, informa o curso localizador, pista 28. Cortaremos o localizador, pista 28, TEL 8001. Ajuste no 0 na 5. No 0 no 5, obrigado. Make on 82, go ahead. Yes sir, we're gate number 11, requesting clearance to receive. Could you confirm the flight level is 2900? A radiação de identificação, autorizado chegar da CAR e desça para o nível 050, estou altímetro no 095, vigilância radar. 050, 5, chegada da CAR e da colada Uzuno 4, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, 4107 na Uzuno. Controle Salvador, o Gordo 64. 3216, reduz a velocidade para 180 nós. Reduzindo 1809, só 3209. Salvador, boa tarde, azul 4107. Tendo contato com operações Salvador, teria alguma frequência alternativa? Na 17, o ajuste 10, 15. Papa Sierra, ajustando para 10, 15 e descendo para Papa Sierra. Rio Goleval, Eudes. Gente, podemos aprovar a posição agora, está presente? American 90, clear to receive flight level 250 via upper risk 58. Take off from runway 28, after takeoff maintain heading until flight level 030. After turn right on around departure, Berlin transition. Around departure, Alpha Romeo Oscar November departure. Mike Echo Lima, India November transition. Scott code 5076, frequency of departure is 119 at mile 25. Okay, cleared flight level 250, up to Lima 58, taking off runway 28, runway heading to flight level 30, right turn around Moline transition, squawking 5076, departure frequency 119 at decimal 35. Okay, your airway is upper whisk 58. T58, roger. Readback is correct, report when you're ready to start up and push back. Ready to start, ready to push. Clear the report when you're ready to text, America 90. Right back. 7, Eco Papa Sierra, reporte alinhado e pronto na 197. Torre Salvador, boa tarde, tá 8001, ILS tá 28, visual embaixo travado. Boa tarde, então 8001, no livre pouso, pista 28, vento 250 graus, 190 nós. Livre pouso, pista 28, tá 8001. Reduza no meio, reduza para aproximação. Está reduzindo o máximo que pode, senhor. Já está reduzido. 4, setor 122, decimal 5. Afirmativo. No localizador 3216, tá? Complete procedimento, chame agora a torre, 186, bom pouso, tá? 3216. 186. É, 18.6 ou 33? 86. 86, obrigado. Voo 64, desça para 2.000 pés, está o time, tá no 05, informando o curso localizador, pista 28. Descendo para 2.000 pés, informará quando interceptar o lock, ajustado 1015, gordo. Passeia, aguarde. Torre está 3216, está estabilizado em LS 28. Então 3216, continua a aproximação, aguardando pista livre, número 2 para o pouso, pista 28. A gente vai dar uma pista livre, 3-2 no meio. Eco Papa Sierra, livre da colagem, pista 17, vento 260 graus, 09, nós. Então, 8001, no solo, 19, livrão, 219. 219, então, 8001. Paulo Salvador, uma boa tarde, tá 8001. Operações para checar o equipamento rádio deles, faça nova tentativa, ok? Trato. Para. Ok, Alfa, Tatiu e Kilo, Pátio 3, aguardando instruções, tá 8001. American 93, this is over the ground. Yes, I will be ready in 2 minutes, sir. Ok. 20, controle 119, decimal 35, bom voo. Papa Sierra, obrigado. 5, bom dia. Controle de Salvador é o Papa. Eco Papa Sierra. Eco Papa Sierra, subra nível 180, perfil Goleval. Eco Papa Sierra. Papa Sierra. Paulo Parador, bom dia. Oscar, Oscar, Juliette, ação identificação. Cordão 7, primeira curva direita, saída da EL após direto, 0123, transponder padrão, controle 119.35, quilo para Dexterra. Atualizado período 040, do Cordão 7, curva direita, saída da EL, transponder 0123, padrão, controle 119.35, quilo para Dexterra. Confirma o PLB? 04. 04, para o táxi, espaço 5, 208.6, bom voo. Salvador, Gordo 64, interceptou o lock, aguardando o glide. aproximação, chama agora a torre, 108.6, bom pouso, Gordo 64. Obrigado pela coordenação com operações, chamará 108.6, Gordo até daqui a pouco. Previsto 1-1, tá, 8-0-0-1, obrigado. Meia, Saulo, aos 2-1-1, livrar 1-2-1-9, mantém posição, Tisa Alfa. 2-1-9, mantém posição, 3-2-1-9. Oi Salvador, muito boa tarde. O Gordo 64 interceptou o lock do procedimento TLS Zulu, trem baixado e travado visual. Gordo 64, boa tarde. Continue a aproximação aguardando pista livre. O Gordo aguardando. Solo Salvador, boa tarde. O TAN 3216 vai para ingressar. TAN 3216 cruza Alfa via Kilo, Pat 3. No Pat 3, mantém a posição atrás do Airbus. Acompanhe e aguarde as instruções. Ok, ingressar no Pat via Kilo e aguarda atrás da aeronave da companhia 3216. Ground is 4061. We have permission to back. Request 340 to complete it. 24061, could you confirm? Affirmative, 4061, thank you. Back level 360. Okay, complete 360 is 4061. I don't have yet. I will coordinate. Okay, Roger, it's anyway, 4060, requesting 360, okay? 360, Roger. Do you have the departure to 4061? Golf departure. Golf departure, thank you, 4061. Identificação, autorizado, chegada a CARI, disso inicialmente para o nível 090, ajustou o tinto no 05, vigilância radar. Para 90, chegada CARI, azul 4082. American NBC, confirm the persons on board, the people on board, included crew. O 3174 pode interceptar por meio stop e cortar pela esquerda? Autorizado, informe no curso localizador. Reportará o 3174. I didn't cap the POB. Can I use you clear text via Juliet Alpha to the holding point to taxiway Golf? On the taxiway Golf, contact the tower 118.6 altitude 31015. American 92 crew Juliet Alpha holding point Golf 118.6, and we have 140 people on board. 140. 140, Roger. And thanks for your help, Tim. Into the holding point, maintain this weapon. Posso continuar descida 1700? 3174 visual. Autorizado. 74. Boa tarde, essa é a notificação, autorizado chegada CAI, desço inicialmente para o nível 1 no 00, ajustou o tímetro no 05, João Ceará. Igualmente, boa tarde. Boa, até daqui a pouco. Até. Quilo, Quebec Serra, decolar 227, controle 119, decimal 35, bom voo. Quebec Serra, não escuta? Fora do solo, fora. Quilo, Quebec Serra, decolar 227, controle 119, decimal 35. Vou para o fundo, fora, obrigado. Gente, Kilo Quebec Serra, sobre nível 040, perfil. Tá bom. Aperto da onda 40, sabe aqui. Cruzeiro 61 no pronto cópia. Azul 4061, West Cup. Frequência 1288, alternando 133, decimal 25, eco para passear. Passear, chamará o centro 1288, caso negativo 1233, decimal 25, para passear. Upper Wind 58, take off from runway 28. After takeoff, maintain heading until flight level 030. After, then left. On the Gaulish departure, Gonza transition. Scott code 5133. Seconds of departure is 119.35. Okay, Roger, you are cleared to Campinas. Flight level 360 via upper risk 58. We will depart, we'll take off runway 28, maintain runway heading up to 3000.030, flight level 030. And then turn left to Gol departure and goal to transition. Squawk 5133 and departure control 119 and decimal 35 is 04061. Read back is correct, report when you're ready to push and start up as 04061. Okay, we report for ready for pushback and startup 04461. Thank you. American 90. Go ahead. Did you confirm if you cut, if you did cut the after takeoff runway 28, maintain runway head until flight level 030 before turning right on the around departure? Runway heading until 030, then a right hand departure on Aaron to Marina. Correct? Yes, affirmative. Obrigado. Passa 270, 170. Jet 6721, passeio em identificação, autorizado chegada a CARI, desça para o nível 080, estou tímido no 015, vigilância radar, boa tarde. Vigilância, autorizado descendo 080, na CARI, no 015, começa 21. Acione 0245, Zulu Delta Oscar. Quantas milhas de Salvador aqui em radial? Tem o nível. Gente, ajustou o altímetro no 095, mantém condições visuais e forma ideal de descida. Prossiga para a rotatória de Simões Filho, Zulu Botosca. Sua, cruzando 3000, estamos aqui para o direto de Siri. E o Quebec, você voou direto de Siri. 71.6. Bom dia. Zulu Delta Oscar, confirme o tipo de equipamento? Afirmativo, então 3174, solo 32, 1219, mantém posição antes da Alfa. 21 219, mantém da Alfa, 3174. Alô, Salvador, bom dia, boa tarde, 3175. Perigo, tá 3174, que livrou? Livrou, antes da Alfa. Sente, táxi de Alfa, ingresso Índia, portal 02. Alfa Índia 02, 3174. Oscar Juliette, desça para 3 mil pés, Oscar Juliette. 3 mil, Oscar Juliette. Desça para nível 040, então 3834. 040, 3834. Modificado no 533, sua para nível 065, pelo Quebec Serra. Pelo Quebec Serra, recebeu o controle? Todo contato? Droga de voo modificado no 533, suba e mantenha nível 065. O filme, regras, decide mudar as regras ou voar o instrumento? 065, cara, só segue 065 direto, seria o Kilo Quebec Serra. É, suba 065. Mark 980, cleared, line up and take off, runway 28, winds 250 degrees, 09 knots. Just line up, cleared for take off, American 980, runway 28. Gente. Para 2500 pés. Let's push back and stop. 50% stand up, stand 09, report when you're ready to text. Okay, Roger, clear to push and stop. Send number 9 and we'll call for red to text is 04061. Objet 6721, desça para nível 050. 050, 6721. Contact in on 119, this small 35, have a nice flight. 10935, American 980. Line 980, climb at level 250, around Berlin departure. Harold. Estabilizando o LS de Zózio, 4082. Completo o procedimento, chame agora a torre, 1086, bom pouso. Obrigado. 4-2 de Salvador, bom dia, o TAN-3660. Está voando com controle de zona autorizada até o nível 150, alternou de Ilhéus para Salvador. 3660, ação de identificação, autorizado chegada a CARI, desça para o nível 060. Estou altímetro no 015, vigilância radar. Chegada CARI, nível 060, TAN 3660. E o Quebec certo de forma... Fica sério, pelo Quebec certo. Zero 50 3834 desça para 2000 pés. Informe no curso do localizador do altímetro no 05. 2000 com 1015 em apontada localizador. 3834 on board, 4 hours and 40 minutes, alternate complete. Inducing 0440. Affirmative 0440, zoom 4061. 4061, clear taxi 5 Juliet, Alpha 2, the holding point of runway 28. On the holding point, contact the 118-6. When are you ready? And the altimeter steady 1015. Until the holding point, maintain this frequency. Okay, roger, clear taxi 5 Juliet, Alpha, to holding point runway 28, Gulf taxi. And we are just position 015, and when ready we'll call tower 118-60, only on the hold point is 4061. Thank you, good day. Thank you. O solo 3173. And 3173 é o solo? Esse horário Guarulhos, não tem como ir pelo 350, né? Formação Quebec. 754, sem identificação, autorizado chegada a CAD, desço para o nível 070, estou altímetro 10015 de lance radar. 070 na CAD, 1015, igual 754. É só é permitido para 58 ou pode ir pela 50, ok? 7. 03000, 7261. Alfa de Juliette Alagoinhas, informa o nível. Salvador, bom dia, voo 941, informação Quebec. 941, bom dia, sem identificação, autorizado, chegada a CARI, desça para o nível 080, estou altímetro 10015, JCH. CARI, até 80, no 091, voo 941. Localizador, 3834. Sete procedimento, chama agora a torre 108.30, correção, 108.6, bom posto. 108.6, obrigado, até daqui a pouco. Abjet 6721, desça para 2000 pés, mantém inicialmente a presente voa, aguardando o último vetor para a pista 28. Para 2000, mantém a prova, 721. Os pés, o vento agora 240 graus com 09 nós, haveria condições de decolar da pista 35. Pronto, cópia. 30 segundos. 774. Azul 4082, Solos 41, Olivrão 219, mantém posição antes da Alfa. Olivrão 219, mantendo posição.